por inteiro a vida aqui. Há de haver também saudade e dor, navegando além de um mar daquelas flores. Vou morrer de frio e de calor, encarar de frente quem eu rapaz covarde sou. Da vida medíocre eu, cheio de vício, de medo e de sonho só. Em queda livre me escolho em que vejo, minha lista de desejos que já sei de cor. O mesmo papo e sempre o mesmo erro, travo ciático, a idade bate. Rebate em dores que rebate em partes que, juntando tudo, não sobra metade. Raiva de adolescente anticapitalista, o foda-se apertado me faz anarquista. Na ilusão dessa militância fútil, onde me sinto útil sendo um egoísta. Vendo meus irmãos de luta tropeçando em ego, vejo eles pisando em prego da própria vaidade. Vejo força de vontade em algo não concreto, vejo o discurso correto, não vejo verdade. Me identifico com quem é assim, limitado e fraco, preguiçoso e... Só tenho amigo assim que se julga impotente, empurrando com a barriga a vida deprimente. Do pó que vim nele me reconheço, água de jarro de chuva resulta em barro. Mas esforço é vão de cada chão que varro e faz de um novo passo um velho recomeço. Do pó que vim nele me reconheço, água de jarro de chuva resulta em barro. Mas esforço é bom de cada chão que varro e faz de um novo passo um velho recomeço. E se eu desistir mais uma, que fique a sujeira tateando o rastro, me lava a poeira. Nessa terra de reis só me cabe a cegueira de sua bandeira. O mastro faz nossa trincheira. Oh. É por inteiro a vida aqui, há de haver também saudade e dor, navegando além de um mar daquelas flores. Vou morrer de frio e de calor, encarar de frente quem eu sou. É pé no chão da estrada da rotina, o espiritual nessa toada urbana. Meus mano, minhas mani, por que não me amena? Entre sons vão amarrando o enredo da semana. Clebão me conta das treta com a ex, as dores do divórcio e do fim do amor. Beck fala de quanto é ruim ter que trampar no banco, diz que tirou o time de campo pra se recompor. Nirto resenha e cita Zamorano, conta que no chão da firma é só o patrão quem ri. Branco relembra que ainda vai dar certo e comenta como é bom às vezes desistir. Arbusto sobe lá no palco e ensina, vestido de palhaço, o quanto a vida é rara. Mirão faz breja em casa e rap quando pode, Vague faz pagode Uber com riso na cara. Alberto luta contra o vício, é treta, porém mais treta é ele por não se entregar. O sistema abusa, o trabalho explora, mas ele não via a hora de voltar a trampar. Dona Fabiana chora o filho preso, celebra o filho solto e agradece ao céu. A vida vai mostrando que não tem segredo, Paulinho diz quanto é difícil criar Gabriel. Do pó que vim nele me reconheço, água de jarro de chuva resulta em barro. Mas esforço é bom de cada chão que varre e faz de um novo passo um velho recomeço. Do pó que vim nele me reconheço, água de jarro de chuva resulta em barro. Mas esforço é bom de cada chão que varre e faz de um novo passo um velho recomeço. E se eu desistir mais uma, que fique a sujeira tateando o rastro, me lava a poeira. Nessa terra de reis só me cabe a cegueira de sua bandeira. O mastro faz nossa trincheira.